Inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo. Furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade, no lugar mais escuro de nossa mente. Surge o infante celestial dentro da noite. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Quando o germen do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Animais em bando são as primeiras visitas ao enviado celeste. Na soledade de nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados do nosso ser são os primeiros a desfrutar o ideal do Mestre. Chegam pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Cantam milícias celestiais. No instante de nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. Divulga aos pastores a notícia maravilhosa. Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Surge a visita inesperada dos magos. Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. Os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgiria para a queda e elevação de muitos em Israel. Acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma para a destruição de nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germens de espiritualidade superior. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário. A ignorância que nos governa desde muitos milênios, trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria. em toda realização superior, não podemos desdenhar o esforço próprio. Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Trava-se, então, dentro de nosso mundo individual, a grande batalha. A essa altura, o mensageiro fez longa pausa. Flores de luz choviam de mais alto, como alegrias do Natal, banhando-nos a fonte. Os demais companheiros e eu aguardávamos ansiosos a continuação da mensagem sublime. Entretanto, o missionário generoso sorriu paternalmente e rematou: "Aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida." E é assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade e de paz, que eu enfim posso dizer: bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos. Que prazer imenso, né, estarmos de novo num Natal aqui falando, né, sobre esse missionário, e que nós possamos ainda comemorar muitos natais. Que todos nós possamos, nessa hora e meia que passaremos juntos, nos confraternizarmos e refletirmos a respeito dessa mensagem que está conosco há 2000 anos, mas ainda não conseguimos introjetá-la por inteiro em nossas vidas. Bom dia. Bom dia, meu amigo Alan Dini Souza. Bom dia, Wilson. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vinícius, que sempre está ali nos apoiando tecnicamente no programa. Hoje nós temos a Inês no 34635068. Você pode também nos deixar seu recado através do nosso Facebook, Programa Visão Espírita. Pode deixar perguntas, comentários. Esse texto maravilhoso do Irmão X que o Wilson acabou de ler está lá já postado para sua leitura, para o seu comentário. Aproveita mais o texto, lê outra vez, para em alguns momentos ali, faz a sua meditação. Bem no começo do texto, o Wilson leu uma frase que agora eu não vou lembrar da frase, mas me levou a uma reflexão, que nesse dezembro, todo dezembro eu procuro fazer uma palestra pensando em Jesus, no Evangelho, né? E que eu estava fazendo uma palestra na qual eu perguntava quem tinha o Evangelho em casa. No meio da palestra, assim, poucos levantavam a mão. Daí dos que tinham, né, ou melhor, dos que tinham até levantavam bastante a mão. Daí eu perguntava quem tinha lido, aí poucos levantavam a mão. E aí eu perguntava em seguida: e para qual de vocês eu posso fazer uma pergunta do Evangelho? Ninguém mais levantava a mão. Ou seja, não conhecemos a história de Jesus, não conhecemos a vida de Jesus, somos cristãos, mas não conhecemos a própria base do cristianismo, que é o Evangelho. Como podemos querer nos transformar? Então, aproveitando esse momento, esse texto lido, eu faço aqui uma pergunta e uma conclamação. Deixe Jesus nascer no seu coração, através da leitura, da vivência do Evangelho em você e em seu lar. Vamos agora divulgar a campanha para a leitura e o estudo do livro Espíritas. Amigos ouvintes, atenção para esta frase: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Nós vamos agora para a nossa mensagem de abertura, selecionamos hoje a doce voz do saudoso médium mineiro Chico Xavier, né, declamando uma poesia chamada Natal. Natal. Natal, grande bolo à mesa, a árvore linda em festa, o brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo para os júbilos do povo em doce fulguração. Tudo é bênção que se inflora de envolta na melodia da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora o quadro que tumultua, verás quem passa na rua sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor. E ajudando aos peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergues à porta o Mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus. Anjo dos céus, sem escolta, embora a expressão serena, tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve a noite santa, veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E na glória do caminho dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lar. Amigos, estamos de volta então e preparados agora, depois dessa linda mensagem, para o primeiro bloco do programa, onde acompanharemos a leitura do texto denominado o Alan, que vai fazer a leitura para a gente, né, Alan? Na Glória do Cristo, do Espírito Emmanuel, também desta obra que estamos hoje aqui trazendo, Antologia Mediúnica de Natal, psicografia do Chico, mas ditado por vários espíritos essa obra. Aproveitando, anote esse nome, Antologia Mediúnica do Natal. É um livro com mensagens com muita sensibilidade, falando do Natal, ditada por muitos espíritos, através do nosso querido Chico. Vale a pena a leitura do livro todo. E agora, então, vamos à leitura deste texto, Na Glória do Cristo, ditado pelo Espírito Emmanuel. Se entre as vidas magnificentes da Terra uma existe, na qual a mediunidade comparece com todas as características, essa foi a vida gloriosa do Cristo. Surge o Evangelho do contato entre dois mundos. Zacarias, o sacerdote, faz-se clarividente de um instante para outro, e vê um mensageiro espiritual que se identifica pelo nome de Gabriel, anunciando-lhe o nascimento de João Batista. O mesmo Gabriel, na condição de embaixador celestial, visita Maria de Nazaré e saúda-lhe o coração lirial, notificando-lhe a maternidade sublime. Nasce então Jesus, sob luzes e vozes dos espíritos superiores. Usando o magnetismo divino que lhe é próprio, o excelso benfeitor transforma água em vinho nas bodas de Caná. E intervém nos fenômenos obsessivos de variada espécie, nos quais as entidades inferiores provocam desajustes diversos, seja na alienação mental do obsidiado de Gadara, ou na exaltação febril da sogra de Pedro. levanta corpos cadaverizados e regenera as forças vitais dos enfermos de todas as procedências. Apazigua elementos desordenados da natureza e multiplica alimentos para as necessidades do povo. Sonda os ideais mais íntimos da filha de Magdala quando lê na Samaritana os pensamentos ocultos. Conversa ele mesmo com desencarnados ilustres no cimo do Tabor ante os discípulos espantados. Avisa Pedro que espíritos infelizes procurarão induzi-lo à queda moral e faz sentir a Judas, que não desconhece a trama de sombras de que o apóstolo desditoso está sendo vítima. Ora no horto antes da crucificação, assinalando a presença de enviados divinos. E depois da morte, volta a confabular com os amigos, fornecendo-lhes instruções quanto ao destino da boa nova. Reaparece plenamente materializado diante dos aprendizes no caminho de Emaús, e mais tarde, em espírito, procura Saulo de Tarso nas vizinhanças de Damasco, para confiar-lhe elevada missão entre os homens. E porque o jovem perseguidor do Evangelho nascente se mostre traumatizado ante o encontro imprevisto, busca-lhe próprio a cooperação de Ananias para socorrer o novo companheiro dominado de assombro. É inútil, assim, que cristãos distintos, nesse ou naquele setor da fé, se reúnam para confundir respeitosamente a mediunidade em nome da metapsíquica ou da parapsicologia, que mais se assemelham a requintados processos de dúvida e negação. Porque ninguém consegue empanar os fatos mediúnicos da vida de Jesus, que, diante de todas as religiões da terra, permanece por sol indiscutível a brilhar para sempre. Eu fico relativamente confortável para fazer o comentário sobre isso, porque todos sabem, eu era presbiteriano e me tornei espírita através da leitura dos livros. E o livro de número 242 que eu cataloguei foi a Bíblia. Então, uma Bíblia, inclusive, que eu já deveria ter lido umas duas vezes. Então, na primeira leitura, uma Bíblia cheia de milagres, cheia de incógnitas. Então, hoje, se você pegar a minha Bíblia, que me foi presenteada pelo pastor da igreja, quando eu casei, eu fiz questão de casar na igreja, e a Diene me acompanhou, e o pastor nos deu aquela Bíblia de presente, de núpcias. Quem imaginaria que aquela Bíblia iria fazer parte de um livro de pesquisa espírita? E o livro onde você consta dentro do Vadimécum Espírita com mais assuntos catalogados é exatamente a Bíblia. Eu teria que dar um chute, porque eu tentei entrar aqui no computador para confirmar o número, mas eu asseguro que um livro que eu cataloguei bastante deve ter aproximadamente uns 300 assuntos. E a Bíblia seguramente passou de 1000, porque em cada trecho você encontra um fato mediúnico. Mas esse fato mediúnico, ele só pode ser detectado depois da leitura de 241 livros espíritas. E quem sabe, eu já estou nos 700 livros, quem sabe eu faço uma nova leitura, porque certamente eu vou conseguir catalogar mais coisas. Aliás, talvez seja um bom propósito que eu passe a compreender coisas que naquela altura dos 242 eu não captei. Então eu já tinha feito duas leituras que não pude anotar nada, Mas, depois dos 242 livros espíritas, eu fiz uma leitura. Quem sabe seja um propósito de uma nova leitura para poder detectar porque o filtro ampliou. A doutrina espírita nos propicia isso. A doutrina espírita é conhecimento puro. Muita gente fala crença espírita, eu acredito, não existe crença. O que existe com relação ao espiritismo é conhecimento. Você passa a conhecer fatos que você desconhecia de um mundo que a ciência não tem ferramentas para detectar. Ele é todo detectado, todo percebido, relatado pela mediunidade. E a técnica que Kardec nos ensinou foi exatamente isso, a generalidade e concordância dos espíritos. A partir dessa leitura e da concordância dos espíritos e a sua aprovação da razão, você então detecta as informações vindas do plano espiritual. E realmente a vida de Jesus é mediunidade pura, é luz nas nossas vidas. É interessante que quando a gente entende a partir dos ensinamentos espíritas como se dão essa mecânica, essa comunicação, e a gente se percebe como seres interdimensionais, fica mais fácil mesmo compreender todas as coisas que ocorrem ao nosso redor. Então, aceitar a mediunidade, nós temos aqui no texto que o Allan acabou de ler, o texto de Emmanuel, ele elenca uma série de acontecimentos em que fica claro a demonstração da relação entre Jesus, entre os planos. Ele expulsa o que a Bíblia, o Evangelho chama de demônios, mas nós já sabemos de quem se trata. Então, no nosso dia a dia é a mesma coisa. Em quantos momentos da nossa vida, do nosso cotidiano, nós também não estamos interagindo com o plano espiritual? E a preocupação é essa. Quando nós compreendemos essa mecânica, de que forma a gente está fazendo essa interação? Porque, de qualquer maneira, a todo tempo nós interagimos. Pode parecer, né, que nós vivemos uma vida material, mas não vivemos. O tempo todo, como o texto aqui que eu leio no início do programa, nós estamos sendo observados, influenciados pelos espíritos. E dependendo, evidentemente, da nossa condição, do nosso equilíbrio, da nossa harmonia, a gente vai ter companhias agradáveis, boas companhias, ou companhias perturbadas, somando a nossa perturbação. Então, quando a gente fala da mediunidade de Jesus, a gente compreende até onde nós poderíamos nos desenvolver. Kardec nos fala, apresenta uma classificação dos espíritos, se eu não me engano são 10 categorias, né? E a classificação mais alta seriam os espíritos puros, condição que Jesus já alcançou há bilhões de anos. Sabidamente por nós, há 4,5 bilhões de anos, ele já era um espírito puro quando coordenou a construção, a modelação do nosso orbe, do nosso planeta. Portanto, desde aquele tempo, Jesus, segundo Lacordaire, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, Lacordaire e São Luís, eles fazem uma descrição sobre esses espíritos puros, sobre os Messias ou os Cristos. Eles relatam que espíritos como Jesus vivem numa comunhão ao lado de Deus, recebendo de Deus diretamente o seu pensamento. Veja que quando falamos de nossa mediunidade, a nossa mediunidade se dá por conta de outros espíritos, em condições um pouco melhores do que a nossa, muitas vezes, quando é uma mediunidade educada e aplicada, por exemplo, numa casa espírita. Na base da pirâmide. Na base da pirâmide, né? Mas Jesus não. Jesus se conectava, o pensamento de Jesus era o pensamento de Deus. topo da montanha. É o topo da montanha. E aí nós temos no início do Evangelho de João, né, quando João cita que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso que gerou tanta confusão, porque a proximidade é tão grande entre Jesus e Deus, que quem olha despercebido entende que é uma coisa só. Ainda mais nós aqui da base, pois, né? Que tudo é ofuscado. Né? Exato. Então, quando nós falamos da mediunidade de Jesus, é uma mediunidade diferente. Jesus era um médium de Deus. Era a mediunidade. E quando ele diz que nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele fazia, e ainda muito mais, ele nos coloca em condição de igualdade. Pois nós não sabemos a história dele, não é ela? Desde quando Jesus começou a se desenvolver? O que nós temos certeza é que ele também, como nós, foi criado simples e ignorantes. Mas quanto tempo ele demorou para alcançar a condição da perfeição, até que assumisse essa tarefa de governança do nosso planeta? Quanto tempo talvez tenha se passado? É impossível saber. No mínimo 15 bilhões de anos. No mínimo, que eu tenho. A ciência julga que o universo tem 16 bilhões, né, de anos, aproximadamente, desde o Big Bang. Isso se houver só um universo também. É, a gente... Isso aí, eu nem entendo fazer essas contas. Para não desanimar. Eu tinha o meu professor de matemática. A nossa estrada é longa. O professor de matemática diz assim: não pensa muito nessas coisas, meu filho, para sua mente não se desequilibrar. Sua mente não fica louca, não fica desequilibrada. Né? Meu amigo, é assim: olha, eu outro dia, um colega nosso se meteu a fazer uma palestra sobre Jesus. E não sei de que maneira que ele se expressou. E aí ele foi extremamente questionado na palestra dele. Por quê? Porque ele tentou fazer, foi o que eu tentei falar para ele, uma interpretação de quem era Jesus. E eu acho isso imprudente, porque nós somos espíritos de expiação e provas, querendo analisar um espírito puro. Nós não temos essa capacidade. É um nível de vibração, de maneira, de, sei lá, é um nível que é muito longe da gente para poder a gente interpretar. O que a gente pode, e é o conselho que eu deixo para todo mundo em relação a Jesus, é sentir os efeitos do amor que Jesus nos pregou. Se a doutrina espírita está correta em afirmar que ele é o nosso governador espiritual. E aí eu estou falando não só para espíritas, eu estou tentando falar para todos que podem estar nos ouvindo. Se ele é o espírito puro, como a gente fala, o espírito mais evoluído que esteve entre nós, e passou por essa experiência para nos dar a lição do amor, e nós ainda não conhecemos nem o Evangelho, nem lemos o Evangelho, nem buscamos fazer uma pequena reflexão sobre o Evangelho, não colocamos o Evangelho em nossa transformação diária, se nós ainda não nos demos ao trabalho de fazer isso, é porque ainda é muito oportuna a mensagem de Jesus. Ame. A maior revolução que a gente pode fazer na Terra é amar. Logicamente, esses dias mesmo eu estava falando com uma moça, eu falei assim: mas a mediunidade não é o espiritismo. Ela: não? Como assim? Eu falei: não, a mediunidade é uma ferramenta que nós espíritas utilizamos, mas não é só patrimônio nosso, é de todo mundo, de toda a história. Nós temos fenômenos mediúnicos por toda a vida, e aqui está uma relação muito bem feita dos grandes efeitos da mediunidade de Jesus, e que a gente se inspire nestas para abrir o nosso coração para a mediunidade também, para poder olhar para esse movimento espírita que está na nossa volta, para ver como aquele movimento pode me transformar. E quando eu associo esse amor de Jesus a um entendimento da mediunidade, da reencarnação e da existência desse espírito imortal, não tem o que segure você mais na evolução. Você amplia sua forma de ver as coisas. Então, Jesus é o nosso homenageado dia, que a gente lembre que ele também nos dá o exemplo da mediunidade. Convidamos então os nossos ouvintes a curtirem a página do programa Visão Espírita no Facebook. Acompanhem lá pela página. O Alan está aqui ó, na frente do computador esperando você mandar a sua mensagem, seu comentário. Faça sua pergunta sobre Jesus, a gente vai tentar responder no ar ainda, se não soubermos, né, a gente vai até o Natal que vem, eu garanto, a gente vai pesquisar e vai responder aqui ou lá pelo Facebook mesmo. O endereço é facebook.com/programa Visão Espírita. E se você gostar do que é publicado ali, das mensagens, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que cada um de nós pode ser portador de uma mensagem positiva, capaz de repente, num momento crucial, transformar a vida de uma outra pessoa. Nós agradecemos aqui aos nossos patrocinadores, a Pet Life Clínica Veterinária, que fica na Rua General Osório 287, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. Anote aí o telefone da Pet Life, é 3628-8700. Também a USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue lá, ligue hoje mesmo lá e fique sócio. 3468-3711, ou a partir da segunda, da terça-feira, porque segunda-feira é Natal, eu acho que não vai estar funcionando, né? Mas terça-feira você pode ligar lá e vai falar com alguém para se associar ao Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Você também pode colaborar com este programa. Faça parte dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina espírita. Você pode depositar qualquer valor em uma de nossas contas bancárias. No Banco do Brasil, agência 0056, dígito 4, conta corrente 24326, dígito 4. No Banco Itaú, 71850, dígito 8, agência 5189. Não se esqueça de colocar identificação no seu depósito para o programa Visão Espírita de Santa Bárbara do Oeste. Isso, é muito importante essa identificação, inclusive colocando se é Santa Bárbara ou Piracicaba. Isso, nós vamos de música hoje, né? Agora, Alan, tem um recado? Não. Nós vamos de música agora, uma música alegre. Quem? Ah, tá, então nós vamos ouvir. Olha, na internet, eu não posso afirmar, alguns dizem que a letra dessa música foi passada ao Roberto Carlos pelo Chico Xavier. Nós sabemos que o Chico, ele era muito amigo do Roberto, visitava muitas vezes, mas não podemos garantir. Tem muito folclore, né? Tem muito folclore, não podemos garantir. Mas se você pesquisar, muitas pessoas estão comentando isso, só que nós não sabemos. O que sabemos é que a letra é muito bonita, então vamos aproveitar aqui Roberto Carlos cantando O Homem. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim um renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Ei, Robertão, não, Wilson. Boa escolha, né? Se é de mano ou não é de mano, se é de Chico ou não é de Chico, o importante é que é coisa boa. Seja de quem for, é de um espírito acima do nosso... Sim, acima da média, com certeza. Nós estamos chegando no segundo bloco do programa e aqui nós vamos deixar um pouco mais, um formato um pouco mais livre. Geralmente a gente lê um texto e depois comenta o texto. Nós selecionamos do livro do Divaldo Franco, chamado Jesus e a Atualidade, nós selecionamos todos os tópicos que são abordados pelo livro e ele faz referências a Jesus e a nossa vida cotidiana realmente, o que, que a gente pode aprender, extrair da vida de Jesus, das lições que ele deixou para a gente aplicar no nosso dia a dia. Então, o primeiro tema que a gente vai levantar aqui para fazer essa abordagem é Jesus e desafios. Sobre a questão dos desafios, hoje são muitos, né? Mas existem os desafios da sociedade e nós teríamos que pensar em outros desafios. Os desafios da sociedade é você galgar mais postos, postos mais altos, mais bem remunerados, ser o mais esperto, levar vantagem, e aí seriam os desafios que Jesus proporia para hoje, na nossa condição. Não adianta a gente colocar os desafios na condição de Jesus, porque seriam as dele. A nossa seria um outro foco. A realidade da presença de Jesus na sociedade hoje é muito diminuta. E principalmente se você mencionar o nome de Jesus, aí então a coisa fica aqui praticamente nula. Você já é mais ou menos categorizado num ramo que as pessoas nem te ouvem. A ideia seria exatamente o nosso desafio, colocar os desafios que seriam de Jesus na palavra da nossa existência atual. Seriam coisas no sentido de provocar reflexões, no sentido de remeter as pessoas a pensar no assunto. Eu gosto muito desse conceito do desafio. Ontem mesmo estava conversando com o meu pai sobre esse assunto. Eu vou falar do desafio e depois vou linkar ele com Jesus. Olha só. Nós todos, seres humanos, nós todos, estamos numa posição evolutiva A, B ou C, não importa. E estamos. Só que nós não devemos ver esta posição A, B, C como estanque. Porque é uma evolução contínua. Se nós não somos, nós estamos. Nós estamos. Então aí você tem que mudar. Então assim, eu sou assim, não cabe mais num processo evolutivo eu falar eu sou assim. Eu estou. E tem gente que se defende desse jeito. Nossa, né? Não, é porque assim, eu sou assim mesmo. Tem até música, né? Foi Deus que me fez assim, quem quiser que me faça outro, você achar que eu sou e ruim. E se gostar de mim, tem que gostar como eu sou. Como eu sou no meu pacotão, do jeito que eu sou, perturbadão. Do pacote jeito que eu completo. Sou. Então, o que acontece? O grande desafio para mim, né, do meu ponto de vista da vida, o grande desafio é o grande desafio na vida é o desafio de você verificar onde você hoje se posiciona, onde você hoje se encontra evolutivamente e sair dessa posição e se mexer. Acontece que isso é o maior desafio. Por quê? Nós, por mais perturbados que estejamos, por pior que estejamos, nós estamos num lugar onde começamos a gostar dele. Porque a gente começa a compreender, a gente começa a entender. Ah, se eu passar desse ponto aqui, acontece isso. Se eu passar daquele ponto ali, acontece não sei o quê. Então, o grande desafio é se movimentar. Quando a gente fica estanque num lugar, a gente não cresce, a gente não evolui. Então, um grande passo na vida é sair de uma zona de conforto, é questionar os seus conceitos, é verificar do outro lado do muro, é dar uma olhada no que o outro pensa, mas sempre com o coração aberto, sem esperar a concordância do seu pensamento com o de qualquer outra pessoa. Agora, quando a gente junta Jesus junto a isso, tudo que eu acabei de falar, quando a gente coloca Jesus junto aos desafios, Jesus, nos conceitos evangélicos, pode ser um grande parceiro seu para esse enfrentamento desse desafio e para a busca dessa evolução. Você não precisa viver cegamente com Jesus, ao contrário, porque Jesus não pretendia isso, ele pretendia que você vivesse amorosamente no conceito. Ele pouco se importa se você fala em Jesus ou não pode, ele não tem essa necessidade, ele quer ver em você verdade, justiça, amor, obras. Quando você estiver vivenciando na prática essa ideologia amorosa, enfrentando os seus desafios junto com Jesus, vai ser mais fácil. Ela, o projeto de Jesus somos nós. Então, quando nós damos certo, estamos dando certo. Isso é interessante também, esse entendimento. Voltando lá naquela citação que eu fiz da revista Espírita, diz que espíritos como Jesus alcançam a condição da infalibilidade. Isto é, eles são infalíveis. Não estão sujeitos ao erro mais. Ou mesmo na condição espiritual, ou mesmo quando, eventualmente, na condição de encarnados dentro de alguma missão. Sendo assim, todos nós, do jeito que estamos, como você bem colocou, fazemos parte do planejamento de Jesus. Estamos totalmente dentro desse planejamento, visto que ele é o gestor desse projeto e ele é infalível. Como o projeto pode ser falível? Cada um de nós, na situação em que se encontra, vive o que pode viver, baseado nas experiências que teve. E isso é bom para que nós não nos culpemos excessivamente pelo que somos, pelos erros que cometemos no passado, ou mesmo pelos erros que continuamos a cometer no presente. No entanto, a chamada que você fez é importantíssima. Talvez o maior desafio seja sair do lugar comum, da área de conforto, realmente dá o próximo passo. É só uma questão de tempo, né? Isso, é uma questão de tempo. E Jesus, como esse espírito magnífico que ele é, ele não tem uma preocupação com o tempo, na verdade. Se nós demorarmos 300 mil anos, 500 mil anos, 1 milhão de anos para alcançarmos uma condição de espíritos mais elevados, de espíritos superiores, talvez, nem puros, né? Mas nem superiores. Espíritos de sabedoria, vamos dizer. Um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor, de conhecimento, de sabedoria. Melhoradinho. Se a gente dá uma melhorada aqui daqui a 1 milhão de anos, está ótimo. Esse é o projeto e assim vai seguindo. Portanto, aquela ideia de que muitas vezes nós ofendemos Jesus com os nossos atos, ou mesmo a Deus, não é realidade, né? Não há ofensa quanto a isso. Quando nós erramos, nós nos prejudicamos e permanecemos mais tempo na condição de sofrimento, né? Porque o sofrimento nada mais é do que o reflexo desse momento que a gente vive. Ou seja, né, eliminar a palavra culpa da nossa existência. Eliminar a palavra culpa da nossa existência e assumir a palavra responsabilidade, né? Responsabilidade pelo que fazemos. E aí eu acrescentaria o que você colocou, Alan, que eu achei muito interessante, é que no dia a dia também, um grande desafio é você não falir diante das lições que lhe são apresentadas, que nos são apresentadas. Nós sabemos que a nossa vida é de provas e expiações, muito embora a maior parte das nossas experiências sejam provas, né? E não sejam expiações. Eu acho que expiações são bem poucas, na verdade, o que nós trazemos já, né, para resgatar mesmo erros do passado. É mais prova realmente, mais reflexo da nossa... de sermos incautos, né? Não cuidadosos com o que a gente faz. Então, eu acho que você conseguir não se perder diante de um desafio, diante de uma pessoa difícil que te ofende, né? Diante de uma dificuldade que você está vivendo, seja em qual setor seja, num relacionamento ou financeira. Porque, às vezes, a gente pode pôr a perder toda uma existência por conta disso. Existem tantas pessoas que acabam entrando num círculo de depressão, de tristeza tão grande que vai levá-las ao final a um ato extremo, né? A gente sabe, até mesmo de suicídio isso pode acontecer. É muito comum hoje, né? É muito comum. Então é esse cuidado que a gente tem que ter, esse é o desafio maior de nos mantermos equilibrados diante de um mundo que vai tentar nos desequilibrar constantemente, diariamente, diuturnamente. É uma situação que nós vivemos e eu diria que é a mais desafiadora, porque é inerente, inclusive, ao nosso próprio estágio. Suscetibilidade. Exatamente. Né, gente? Nós, existe toda essa incoerência, mas existe a nossa suscetibilidade, que ainda é muito, né, muito sensível. E isso tudo indica a inferioridade ainda que nós nos encontramos. E a luta é essa. É você exatamente absorver isso sem se desequilibrar. É manter a sensibilidade, né? Mas não a suscetibilidade. Isso aí. O Emmanuel tem uma frase que é muito interessante e ele diz exatamente o seguinte: realça nas pessoas a boa parte, que Deus cuidará do resto, né? Que normalmente o que a gente faz, a gente observa, porque o nosso filtro é esse, né? Observar defeitos, né? Então, na realidade, a gente observa os defeitos das outras pessoas e tenta mudar. Então, é aí que a gente se perde. Então, quando nós aprendermos isso, esquece. Os defeitos passam, esquece. Você não está aqui para isso. Realça a boa parte das pessoas. Alan, para o Alan aqui... E dando seguimento, fazendo um link com o que o Luiz falou, nós aprendemos, não sei se está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a caridade com Jesus, que é baseado na benevolência, na indulgência e no perdão das ofensas. Tem a ver com o que o Luiz está falando, não tem? Tem a ver, sim. Eu queria dar um passo atrás um pouquinho aí. Você falou que no atual estágio que a gente está, né, a gente menos... espírito que prove, né? E eu lembrei do céu e inferno, né? O céu e inferno lá no Código Penal da Vida Futura, ele fala como a gente reparar uma falta, né? Assim, a gente se aliviar do sofrimento, se aliviar do castigo, né? Então ele fala que são três processos, né? Primeiro é o arrependimento, segundo a expiação e terceiro a reparação, né? Eu acho que não nos sentindo culpados, pegando o gancho de vocês, porque a culpa realmente é um peso muito grande, né, que a gente carrega. Outro dia numa aula lá, a moça estava falando de educação de filhos, ela falou assim, mas fique tranquilo que todo mundo erra e todo mundo vai continuar errando educando um filho. O importante é a gente ter a consciência de ter feito o melhor que a gente podia naquela hora. Depois, quando você rever e ver o erro, aí você vê o que você faz para consertar. Mas é muito difícil educar um outro espírito, né? Então, eu acho que a gente tem que se permitir mais a expiação. A expiação é uma questão de permissão, porque a gente dá, a gente concede essa expiação. Porque essa expiação só vem depois do arrependimento. E a gente arrepende, mas não quer expiar. A gente se revolta nesse processo. Quando a gente fala assim, puxa, eu pisei na bola. Tá bom. Puxa vida, faz a reflexão. Por que que você pisou na bola? Como que você faria para não ter feito isso outra vez? Como que você poderia, como que você poderia proporcionar uma reparação? Como que você poderia contornar essa situação? Mas antes de mais nada, o sentimento de culpa é desnecessário para o ser humano. Ele é um sentimento que te aprisiona, que te deixa estagnado num ponto da sua evolução espiritual, e isso não é confortável. Bom, agora você colocou que Jesus... A benevolência, que é o que o Luiz estava falando, de ter os olhos bons, né? Os olhos bons. E eu exercitar vou pegar, o melhor nas pessoas. E eu vou pegar esse gancho, que o Kardec, ele fala que a intuição é a mediunidade do futuro. Ele deixa bem claro isso. E faz todo sentido isso. Só que hoje em dia nós confundimos um pouco intuição com julgamento. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode ter a intuição que o cara é um perturbado. Eu posso ter essa intuição, né? Eu posso ter ela clara, falando assim, pode ser até uma intuição verdadeira, falar, esse cara é um perturbado, mas não é porque eu tenho essa intuição dele ser perturbado que eu vou deixar de conviver com ele. Eu não posso deixar de conviver com a pessoa porque ele é perturbado. Isso é um aviso para você se reforçar, eu né? Eu tenho que ficar de sobreaviso. Falar, opa, esse cara, eu tenho que tomar cuidado. É como se tivesse uma seta, uma luz apontando para ele. Orai e vigiai. Mas permita o intercâmbio até para você deixar ele menos perturbado. Agora, se no primeiro... Imagina assim, ontem eu estava vendo um pedacinho de um filme, que eu não vou nem lembrar o nome do filme, aquelas coisas que a gente passa assim. Mas eu paralisei naquele ponto do cara comentando que ele era... um presidiário que cumpriu a pena dele e estava no processo de reintegração à sociedade. Mas que era muito difícil, porque tinha registrado no documento dele que ele era um presidiário. Então, que ele foi, né? Que ele foi um presidiário. Então, aonde ele chegava para se apresentar... Já estava marcado. A tarja estava na testa. Estava etiquetado já. Etiquetado. Você viu como é bom o esquecimento na reencarnação, né? É fantástico. É. Então ele sai carregando aquilo, né, aquele fardo. E ele, como que ele reintegra? Ele vai pegar subempregos. Subemprego é aquele que ninguém quer fazer. Que vão deixar para ele, deixa para ele. Agora, se realmente nós, seres humanos, desenvolvermos a intenção de reparação com as pessoas, se nós realmente queremos que esse criminoso repare, nós temos que dar condição dele se reparar, dele se regenerar, reintegrá-lo, dele se reconstruir, né? Reintegrando. Né? O Kardec fala assim, né? Se cada família pegasse um criminoso desse e levasse para dentro de casa, para reeducar. Nós comentamos isso no programa da sexta sobre os órfãos, né? Se cada família adotasse uma criança, não tinha mais problema de criança. Não tinha mais órfãos. Então é uma coisa assim que fica muito, muito mais simples a vida. Só que volta tudo ao mesmo ponto. Cada um de nós tem que se abrir amorosamente, benevolamente ao outro, à perturbação do outro, entendendo que você é perturbado também. Realçando a boa parte, né? Realçando a boa parte. Foca no bom. Tem aquele alerta, o cara é perturbado, mas foca no bom, sabe? Vamos trabalhar no bom, vamos pegar o bom e vamos arrepiar junto. É. A benevolência é aquela do olhar, você olha com bons olhos, você nem vê o mal na pessoa, você nem vê o mal. A indulgência já é diferente, a pessoa já enxerga o mal. Ela já vê ali, só que ela não se sente ofendida também com aquilo. Ela é indulgente por isso. Aquilo não a afeta, é o que nós estamos falando. Então vamos ser primeiramente indulgentes. Primeiro indulgente. É, e aí o terceiro é o perdão das ofensas. Esse daí não foi benevolente, porque viu o mal, né? O mal afetou ele, ele se sentiu ofendido, mas agora ele tem que ter um movimento no sentido de perdoar. Então são os três caminhos. E já falando, fazendo um link com o que o Alan falou aqui sobre os perturbados do nosso caminho e nós mesmos, né? nós perturbados. Parta do princípio que todos nós somos perturbados. Assim, Jesus nos viu como crianças, né? A gente vê como perturbados. É assim, nós perturbados em nosso caminho. E a gente fala aqui sobre Jesus e tolerância. Como desenvolver. Como buscar em Jesus um exemplo de tolerância. Como na história, na curta história que nós acompanhamos de Jesus, ele demonstrou essa tolerância. Em várias passagens, né, a máxima foi exatamente quando crucificado, e cada um de nós ali naquela cruz, chegava até a arrancar a mão daqueles pregos para amaldiçoar aqueles que nos crucificaram, né? Lembrando que teríamos tido feito melhor, teríamos só curado, só feito o que Jesus fez, né? Mas que no momento da cruz a gente voltasse ao nosso estágio, a gente tirava a mão de lá e amaldiçoava. Seus amaldiçoados, eu só fiz o bem para vocês. Essa seria a nossa atuação. E a tolerância maior de Jesus, quando ele de forma tranquila, de forma serena, ele pede ao Pai que nos perdoe, porque somos crianças, nós não sabemos o que fazemos, né? Quer dizer, não deixa de ver tudo o que o cara está fazendo, mas exatamente me lembra a figura da vovó, né? O netinho fazendo aquelas bobagens, todas aquelas pirraças, e a vovó dizendo assim, vem cá no colinho da vovó, né? É aquele amor, né? Aquela benevolência ao extremo. Então, com relação à tolerância, Jesus, e para nós é uma coisa muito importante, o paradigma é realmente uma coisa fantástica, porque ele nos mostra um limite que nós podemos chegar. Nós, quando alguém faz qualquer bobagemzinha no trânsito, o cara está andando um pouco devagar na nossa frente, a gente já está xingando. Um pouco mais devagar que nós. É isso aí, né? Já incomoda. Então, a gente já incomoda. Então, a questão, eu acho que é muito importante, que é para você perceber como você está, né? Então, a evolução, ela começa exatamente pelo conhecimento. Então é importante o estudo, é importante a conscientização, porque a conscientização nos permite ver onde nós estamos, né? Então quando você vê aquela no trânsito, você xingando um cara porque está fazendo uma coisa, e às vezes inclusive dá até vergonha, porque você passa numa senhorinha, coitada, que tá dirigindo por insistente que é, e aí você ainda xingando. Então, você percebe o nível que você está. Então, quando você fala de bilhões de anos, você tem exatamente isso. Você imagina Jesus no volante, né? Quer dizer, então, você vê o quanto nós ainda estamos atrasados. Mas, refletindo sobre tudo que nós estamos conversando, isso é de desanimar? Não. Isso é uma coisa fantástica, porque você percebe onde você se encontra. Então, quando você percebe onde você se encontra, você vê o quanto você tem que avançar. E isso é muito importante, porque dá uma visão realista do que você precisa. Né? Então, agora, a grande questão não é, por exemplo, você continuar estudando, procurar estudando, recomendar o estudo. É você se observar nas ações continuadas que isso acontece. Porque isso aí acontece com muita frequência. Então são coisas que a gente tem que parar. Para o carro, encosta, né? Pega a sua imagem assim no espelho e dá uma bronca nela. Se conscientiza que você precisa acordar para a vida, né? Então nós precisamos ser mais exigentes conosco. Não nos sentirmos culpados, nada disso, mas exigentes. Diz assim, ô cara, é a 15ª vez que você pede perdão, né? Quando é que você vai parar de errar? Sabe, Luiz, que outro dia eu estava no trânsito, mas aqueles dias tensos, cheio de coisas para fazer, aquela correria. Em determinado momento eu estava parado no semáforo, eu virei o retrovisor assim, olhei para mim, eu falei, nossa, que horror, eu estou fazendo careta. O rosto, né, franzido, transfiguração, né? Transfiguração para o mal, é um né? Fato, é uma transfiguração. Então, é falei, nossa, que semblante horrível, as pessoas estão me vendo desse jeito, né? Estava até difícil de sorrir, para botar um sorriso no rosto, assim, repuxava um pouquinho, sabe? Mas é um exercício, né? Aí você sai dando risada sozinho para ver se melhora. Você sabe que quando fala de trânsito, eu lembro sempre, tem um desenhinho animado, que vocês pedirem na internet, vocês vão ver. Que é do Pateta. Do Pateta da Disney. Ele é aquele bobalhão lá, né? Todo pateta. E aí, a hora que ele entra para dirigir, ele se transforma num lobo. E ele sai destruindo toda a cidade porque ele estava indo na casa da Clarabella, que é a namorada dele. Quando ele para na frente da Clarabella, e ele desce do carro, ele volta a ser aquele bobão. É um desenho muito interessante para você que dirige. Você, e eu outro dia eu comentando esse desenho com a moça, ela falou assim, estão mostrando onde eu fiz o curso de formação de condutor, mostrar para mim esse desenho. Eu falei, que bacana, que sensibilidade da pessoa que... A pessoa que vira um ogro, né? Ela vira um ogro atrás do carro. Um lobisomem, começa... Então, dentro desse conceito, eu tenho achado muito, muito importante. Normalmente, aquilo que você se incomoda no outro é aquilo que você tem de problema em você. É, das duas, uma. Ou você já passou por cima dele e hoje se ufana de ter passado, ou você não quer mexer em você e está lá latente. Então, você se incomoda do outro porque tem um negócio ali a ser resolvido. Não é fácil. E é mais fácil você observar e cutucar no outro do que mexer no seu, né? Mas claro que é. Só que aí você mais olha, confortável. Só que você olha o outro, né? Potencializando aquilo no outro. Porque você fala assim, eu sou assim, mas e ele? Olha o que ele fez. Ele é muito pior olha do que eu. Olha o que ele fez, ele se é um monstro. É, exato. É mais ou menos isso. Para a gente se sentir menos mal e não precisar cuidar de nós mesmos. É terrível. Gente, nós poderíamos ir até o meio-dia, certamente, tem mais aqui um monte de temas, vai ter que deixar para outra ocasião. Outro Natal. Outro Natal. Nós não aqui... precisa deixar para outro Natal, você sabe que eu estou incentivando agora, né, nesse mês em especial, para as pessoas estudarem mais Jesus. Eu acho que a gente podia enfiar, ou criar de repente na nossa União Rádio Web, um programa sobre Jesus. Né? Jesus, um exato. Programa semanal sobre Jesus. Tanta coisa para a gente explorar no bom sentido. Sim. Tanta coisa para a gente falar, para a gente discutir. Tanta visão espírita, né? Tanto cara genial já se deparou com as lições de Jesus. A gente teve aqui no programa Visão Espírita, nós lemos do... Como que era do Kai Barchute? Meu Deus do céu. Parábolas e ensinos de Jesus. Era uma delícia fazer aqueles comentários. Tal. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, viu, gente? Estou falando para vocês em casa. Estudem o Evangelho, mas eu estou falando para nós também. Vamos estudar junto mais o Evangelho. Eu selecionei, baseado aqui nos comentários que nós fizemos, encaixou perfeitamente o último bloco aqui, uma poesia do espírito Casimiro Cunha, extraído da mesma obra, Antologia Mediúnica do Natal. Aliás, o Alan já deu a dica para você, ouvinte, pesquise, você encontra na internet em PDF, gratuitamente, é um lindo livro de mensagens. Essa poesia chama Gestos Simples. Fala sobre o dia a dia, realmente, pequenos gestos que podem nos tornar melhores. Então a gente vai a ela. Não te proclames inútil, porque te falte vintém. O amor espontâneo e puro é a fonte de todo o bem. Se o desejo de ajudar é a força com que te afinas, resguarda-te na humildade, olha as coisas pequeninas. Toda delonga no auxílio é como luz que se atrasa. Na exaltação do melhor, começa da própria casa. A queixa dos entes caros traz a bênção da esperança. Suporta com paciência o choro de uma criança. Se um parente vive errado, dá-lhe a vida estranha e louca, a prece no sentimento e a caridade na boca. Lava o prato que te serve, compõe a roupa da mesa, toma a vassoura e protege a formação da limpeza. Na indiferença da rua, por mais pressa em teu caminho, estende o braço ao enfermo que segue triste e sozinho. Atravessando a calçada, coopera em favor do asseio e desloca todo entrave que perturbe o passo alheio. Estira a semente amiga no extenso lençol do chão, envolvendo a própria estrada em vida, perfume e pão. Articula, onde estiveres, verbo doce e cristalino. Duas frases de bondade elevam qualquer destino. Não ouvides que Jesus, o Mestre da redenção, trouxe a luz do céu à terra no ouro do coração. Isso é uma lição fantástica, porque ela é uma lição à nossa altura. Nós comentávamos do estágio que nós nos encontramos, e nós sabemos a questão, e como os livros espíritas, né, batem nessa tecla, a formação de bons hábitos. Então, se a gente conseguir prestar atenção nos nossos passos, no ambiente que nos envolve, as oportunidades que nós temos de fazer o bem, realmente nós vamos conseguir o principal na nossa existência, é formar bons hábitos. Eu costumo caminhar ali na agronomia e eu desenvolvi um hábito positivo. Ali está cheio daquelas mulheres varrendo, né, aquelas folhas, e todo dia as folhas caem, no outro dia elas estão tirando, no outro dia elas estão tirando, no outro dia. E aí então eu desenvolvi um bom hábito de chegar para aquelas moças, naturalmente aquelas que o fazem com carinho, que você percebe a limpeza ali se fazendo, de chegar para ela e dizer assim: puxa vida, eu estava te observando, como é bacana, né? Você, por mais simples que seja a operação que você executa na vida, que você o faça com amor. Como Jesus gosta, existe aquela frase bíblica: Deus ama quem dá com alegria. Você está dando com alegria. Rapaz, o maior beneficiado sou eu, porque o sorriso que elas emitem é uma coisa fantástica. E o beneficiado, além de receber o sorriso, você solidifica esse conceito. Se em todas as oportunidades você fizer isso, realmente você vai conseguir construir a escada de Jacó da sua existência. Sabe, Luiz, você dizendo isso me leva a refletir que a ingratidão não existe. Não existe ingratidão. Pode ser que no ponto onde você está focando a sua atenção exista ali, ou você tem uma expectativa de gratidão, de um retorno de uma ação que você fez e que não aparece para você naquele momento. Mas se a gente estender os nossos olhos para as coisas invisíveis, pense naquela pessoa, naquela moça que você conversou. Ela tem também um guia espiritual, um mentor espiritual com ela ali. Será que naquele momento ele também não eleva o pensamento ao alto e pede a Deus para que lhe abençoe? Tranquilo, a presença deles é constante. Então, quantas bênçãos nós podemos receber das pessoas quando você faz alguma coisa por alguém, mesmo que ele seja um ingrato, aparentemente, mas ele também tem uma mãezinha desencarnada ou um protetor espiritual em condição mais elevada do que a dele. E você veja o seguinte, né? Foi ótimo esse seu comentário, porque nos faz ver o quanto nós ainda temos que aprender com a doutrina. Porque, você veja bem, quando nós xingamos uma pessoa, o que é que está acontecendo? Nós estamos com o obsessor daquela pessoa vindo para o nosso lado, nos instigando a ficar mais bravo. Porque ele quer que nós prejudiquemos isso ela. Isso aí. Né? Você não conhece a doutrina? A doutrina não é clara com relação a isso? Mas a gente cansa de fazer. Pois é. Entendeu? Quer dizer, por isso que quando Jesus falou, você já pecou só de pensar... E ele estava cheio de razão. Porque já movimentou as forças. Exatamente, você pensou, você já mostrou o seu sentimento. Você já extravasou, você já emitiu. E você acionou outras forças, outras inteligências também. Os obsessores dela não precisam esperar eu verbalizar. Porque eles já, pelo meu pensamento, já pularam para o meu lado. Isso mesmo, mata ela, pega na goela, né? Então, você veja, nós conhecemos a doutrina espírita, mas nós não aplicamos. Se a gente fosse aplicar, a gente não fazia caca nenhuma. Como você diz, ia ser covardia. Covardia, né? Covardia. Então, veja bem, o que está faltando para nós? Prestar atenção na vida. Essa prece, essa poesia, Wilson, que você trouxe, eu fiz uma palestra em cima dela. Que coincidência. Faz alguns anos. Porque todo dezembro eu faço uma palestra sobre o Natal, né? Já há muitos anos eu. Sobre Jesus. É uma homenagem a Jesus, a valorização do Evangelho. Eu sempre fico achando. E aí essa poesia em especial, você estava falando ela, eu estava lembrando ela quase que decora, assim, porque como eu. Leu separei ela vezes, em slides e depois eu refiz essa palestra algumas vezes, a gente vai fixando, né? E eu acabo essa palestra com a última estrofe, né? Que fala assim, ó, não ouvides, né? Não duvides que Jesus, o mestre da redenção, o que é redenção? É extirpar o mal do coração, né? O mestre da redenção é extirpar o mal do coração. Trouxe a luz do céu à terra no ouro do coração. Ou seja, para você, veja que Jesus era o mestre da redenção. O mestre é aquele que ensina, redenção é a eliminação do mal do seu coração. Então é o mestre que nos ensina a tirar o mal do coração. Ele nos trouxe a luz do céu à terra, de que maneira? Com o ouro do coração. Ou seja... Está dentro de você as maiores respostas para você realmente trazer amor e redenção e eliminar o mal do seu coração. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita, transmitido todas as sextas-feiras, às 20 horas, lá em Piracicaba. Você pode continuar, vai ouvir pela União Rádio Web, né, o programa de Piracicaba às sextas-feiras. E todos os domingos, aqui pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, a partir das 9h30. Esse programa está no ar desde o ano de 1999, quase 18 anos, né? 19 anos em março aqui, levando essa mensagem de amor e de consolação da doutrina espírita aos ouvintes. São integrantes da equipe Alan Diniz Souza conosco aqui hoje, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães aqui também, né, presença fixa no programa de Santa Bárbara, Maria Antônia Paduan integrando agora conosco lá em Piracicaba, o Sérgio Aguiar e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia, convidado ao programa hoje, muito grato pela oportunidade novamente de estar aqui com vocês. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um Feliz Natal de muita harmonia, de muita paz. E que possamos, como já foi dito aqui, permitir que Jesus nasça em nossos corações e fale através de nós. E assim possamos levar essa mensagem de amor a tantos quantos dela necessitem. As últimas palavras aqui do Luiz, depois do Alan. E a gente vai terminar hoje com uma música um pouco diferente, né? A música que o Luiz escolheu para a gente aqui, para animar a nossa manhã.